dentro de mim tem um luar e um amanhã que anseia por alvorecer. Creio que o segredo é cavalgar no ventre da noite. Enquanto em minhas veias o sangue correr, o que o suor e a lágrima puder lavar, não morrerá sujo antes do amanhecer. Na floresta virgem do meu ser, bem-aventurados os temporais que meu coração rasgará. Das marés no oceano virgem do meu ser, bem-aventurados os vendavais que meu coração rasgará para não permanecer. É feito sol gerando luar, é feito chuva fecundando o chão, que tudo que é maldito por malditos lábios renascerá bendito sob as asas do amor. Claridade do amor que fecunda a terra virgem do meu ser, bem-aventurada emoção que meu coração sente. Coração sem